6012 established. I left runway 10. From Central Tower, 11895, Ocean at 6212, bye. 1895, Ocean 6212, bye bye. Above the tower, good evening, Ocean at 6212, I left runway 10. Continue approach, stand by runway vacated, Ocean Side 1013. Stand by, 6212. Inicial táxi, Índia, atmosfera, chame 2-1-8-9-5, ajuste no 013, confirmando PLB. Sente. You're not now yet. Para o táxi azul 5001, 109 aboard, 1346, alternado São José do Rio Preto. Confirme a alternada azul. São José do Rio Preto. Gente, azul 5001, Índia no posto para chame, torno 8-9-5, ajuste no 013. 013, Índia, no ponto de 18, nós estamos fazendo o 5-0 no Paraná. Solucioner 6-2-4. Level 390, Tucajamo, Aracaju Departure. Confirme o call sign. Ok, call sign is Romeo, Uni for November, or Cargo Turk 226. We are Puka, Alpha Romeo Uniform Transition, climbing to level 390. Thanks, Cargo Turk, 226, climb a template level 390. Tucajamo, Aracaju Departure, Cargo Turk 226. Ok, 226, and for the Puka Departure, Alpha Romeo Uniform Transition. Confirma alternada autonomia. Alterna Natal, autonomia de 410. Tensa 3305, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame 2-1-8-9-5, ajuste no 013. Pátio 1 no Índia, pega o Rio, né, então? Afirmo. Obrigado. Unas 250, informo que é o número 2 no setor, previsto 5 minutos para início. Só confirmando a sua rota, após Caju, Alfa Romeo Uniforme, seu voo é direto Recife, ok? Guarde para o acionamento do 9250. On the ground at 39 and leave it to the right, call 121 this morning, good night. 121, Ocean 6212, good night. 1-1-3-4, previsto sair da Puka, transição Caju, 1 minuto para a Copa. Puka, Cargo Turk 226, request call level 410 at final. 410, stand by, a request to resistance, stand by. Stand by, in the meantime, climbing to level 390, 226, thank you. Stand by. Stand by. Evening, Ocean 6212, taxi by Alpha, hold short at taxiway Juliet. Taxi by Alpha, hold short at Juliet, Ocean 6212. para 6224, livre acionamento, chame para o táxi. Chama para o táxi. Voo no 134, copia. Copia, 1134. Voo no 134, Maceió, aprovado nível 370, via Peruísque 58, Orago, DCT. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5044, controle Salvador 119.35. 410. Ok, climb and damp level 410, cargo to 226, obrigado. Uno 134, cotejamento correto, chame pronto. Com 723, tem condições em Duma estabilizar e completar o final do procedimento? E se mantém 2000, repõe estabilizado em Duma no final do procedimento. Sonia 6224, só confirmando, solicitei o Airbus da Tantaxi um pouco mais à frente para deixar seu pushback livre, ok? Gol 9250, número 2 no setor, aguarde. Ocean 6212, approach, taxiway, Juliet. Ocean 6212, standing by before Juliet, your stand is busy, ok? Ok, stand by, Ocean 6212. Decola 42, controle 119.35, tamo oi, boa noite. 19.35, obrigado, boa noite, Azul 5001. Desça via, chegada Mária até 5000, ajuste 1093, aguarde que novo procedimento TLS. Aciona o modo agente. Salvador, está 3305.010, pronto. 00. Após o início do bang da Rio, após ali mantém cabeceiro no zero. Vamos rolar zero nada Rio, ali mantém no zero, na 3305. Marcelo da Leda, após bridge. 3600 da Leda bridge, 5001. Cargo Turk 226, contact now, receive center, on frequency 125.45. If unable, 133.65. Okay, 2545, if unable, 3365. Thank you, bye bye. Bye. No zero, livre decolagem, dono zero, vento no 20 graus com 08 nós. Gente, táxi via Índia, eu posso esperar, chame turno 1895, ajuste no 0, no 3, ajuste na 6224. Via Índia, 9250, coordenando com a equipe de solo para iniciar o acionamento e pushback após o tráfego da via calibrar o setor. Controle 119.35, bom, boa noite. 1935, boa noite, obrigado. 9820, boa noite, transfere. Boa noite, contato, Sul mantém 340, na série da Euleda Bridge, Rio 9890. A Euleda Bridge. Boa noite, né? Mantenha a posição. No 30 graus com 08 nós, tem livre decolagem da pista no zero. Livre decolagem, pista no zero, tá 330. Ono 273, ono 7, confirmando, ono 723, ono 723, chame torre, frequência 11895, completando o final do procedimento. 1895, torre, obrigado pela encontrada igual ao nosso, 723, boa noite. Boa noite. Rio 9890, vou ir direto Leda. Direto Leda, muito obrigado. Torre Algon 1723, estabilizado X-Ray 10. Boa noite, 68, desce e mantenha a altitude de 4000, aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste 9013, acione o modo Identity. Graus com 08 nós. Pouso autorizado 101, 723. Exato final do procedimento. Controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. 1935, boa noite, 3305. Salvador, boa noite, TAM 3305, saída FUCA, 2 TAM 3305, contato, turma TNV 330, FUCA, Jamo, Aracaju. 330, FUCA, Jamo, Aracaju, 3305. Azul 5001, no voo direto, Bridge. Bridge, Azul 5001. Chama Recife agora, frequência 133 decimal 25, alterna 133 decimal 95. 3325-3395, azul 5001, boa noite. Boa. Quatro ali, mantém cabeceiro no zero. Exato, boa noite, 68. No 7-2. 723 no solo 50 à direita, solo 121 decimal 9, boa noite. Direito 219, 7 23, obrigado. Do Avianca, o gol 9250 ali, mantém 1-0. 224, vento no 30 graus com 08 nós, tem livre decolagem, dá 1-0. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, 123. Rio 5, coitão, Rio 9890, voe direto bridge. Direto bridge, Rio 9890. Azul à nossa frente, qual é o destino dele, hein, senhor? Destino dele, Liga 360. Deve ser Guarulhos, se não me engano, é Guarulhos, o Rio 9890. Ah, ok, obrigado. É porque a nossa navegação hoje vem com Mach 84, eu vou controlar aqui. Até ele passar o meu nível aí, eu acelero. Tá bom, tá cruzando 210 até com o centro lá. O Rio 9890, chame Recife agora, na frequência 13325, alterna 13395. 13325, 3395, boa noite. Boa noite. 224, boa noite, senhor. O Duno inicialmente para o final do procedimento. Boa noite, Xané 6224, decola seu escuta. Xané 6224, contato, sou uma TNV 190 na Pucajamo, após direto. Ok, senhor. Pucajamo, após direto, 6224. Eu vou direto, Jamo, 6224 inicialmente. Jamo, meu presente, 6224. Azul 407, boa noite, desse mantém 5000. Ajuste 1013, aguarde o procedimento final, ele é sexo lei. Falou, confirmando ingresso livre para o gol 17235. Confirmado para o 2. Gol 1723, ingresso via Juliette para o 02. Juliette 02, 7. O gol no 134, livre acionamento, aqui o tráfego da companhia já está livrando o setor após estar autorizado. Gol no 868, desse mantém 3000. Vento no 40 graus com 08 nós, livre decolagem da pista no 0. Sol 3305, chame Recife, frequência 125 decimal 45, alterno 33 decimal 65. 2545, 3365, TAM 3305, obrigado. Sol 3600, chame Torre, 118 decimal 95. Obrigado, boa noite, até amanhã, 00. Torre, boa noite, até 3600, final da 10. Zero, retorno cima, contra checado, altímetro padrão no 013. 13, chora. 50, decolagem 56, controle 119, decimal 35, mão voe, boa noite. Controle 1935, 9250. Controle Salvador, gol 9250, subida pouca. Gol 9250, contato, boa noite, sube, mantém nível 390. 390, 9250. Gol no 34, táxi via pátio 1 no Índia, no posto para chame torno no 895, ajuste 1013. Táxi nosso atendimento, chama a estabilizado, gol no 868. Azul 4107, desse mantenha 3000. Chanel 6224, vou ir direto a Aracaju. Aracaju, estou presente, 6224. Número 34 ali, mantém cabeceiro no zero. À direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 19, obrigado. Boa noite, 3600, táxi de Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 3600. Uno 34, decole 00, controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. 1935, boa noite, obrigado, 1134. 3600. Afirmo. Graças. Golmão 134, contato radar na decolagem, submanteia. 370, saída Puca. 370, saída Puca. Golmão 134. Golmão 868, estabilizado. Afirmativo. Golmão 868, completo final de procedimento e LS X-Ray, sobre torre. 118, decimal 95. 1895, obrigado, mãe. Oxalá 6224, chame Centro Recife, 125, decimal 45, alterna, 133, decimal 65. 2545, 3365, 1224. Passar o Simbra, estabilizado, depois passar a casa. Hora de 868, Tenerife Pouso, pistão 0, ventou 40 graus, com 08 nós, o altímetro padrão 1013. Tenerife Pouso na 10 com 1013, dono 868. Autorizado o procedimento X-Ray da Notero 4107, desce 2000, ajuste padrão. Controle voo 1134, poderia coordenar a Progiana que ajuda presente? Sim, está quase coordenação com o centro, voo 1134. Aguarda. Nove 250, chame Centro Recife, 125, decimal 45, alterna, 133, decimal 65. Gol no 134, o centro autorizou direto a Aracaju. Direto a Aracaju, obrigado, 1134. No solo 04, à direita, no foco, solo 21, decimal 9, boa noite. Boa noite, 868, boa noite, táxi de Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, boa noite, 68. Alan 3152, boa noite. Chegada Mar e desça para nível de voo 050, ajuste 1013. Autorizado ITAP, TAM 3152. Azul 4107 estabilizado. Afirmativo. Gente, complete sinal de procedimento ILS Exploration, torre 118.95. 118.95, azul 4107, obrigado. Bom ponto. Gol no 134, chame centro Recife, 125.45, alterna 133.65. Salvador 4137, 4107 da Azul, baixar travada distância. 4107, altimetro no 013, vento no 20 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no 0. Estrada na 013, livre pouso na 0, 4107. No solo 10, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 9, azul 4107, boa noite, até mais. Conta parqueada aqui no 03, solicita aí autorização para ser rebocada aeronave para posição 7, espaço 1 ainda. Mike X-Ray Hotel, entendi que o senhor solicita o reboque da posição 03 para 07 do pátio 1. Positivo. Gente, aguarde Mike X-Ray Hotel. Ok, X-Ray Hotel, aguardando. Bom Salvador, boa noite, 4107 da Azul, e você? Boa noite, Azul 4107, táxi de Alfa Juliette, pátio 3, posição 05 do pátio 3. Alfa Juliette, parte 3, posição 05, ligado. Azul 6908, boa noite. Via chegada a mar e desça para nível de voo 080. Ajuste 1093. Voo 1098, boa noite. Acione identificação, chegada a mar. Desça para nível de voo 060, ajuste 10 no 3, autoriza direto e TAP. Castrei, hotel autorizado, início do revoque, reporte no término. Ok, Castrei, hotel autorizado, obrigado. Plan 31152, desça para 2000 pés, ajuste 1093, autorizado para o procedimento ILS X-Way, após estabilizado. 2000 pés, está estabilizado, 3152. Azul 6908, número 3 na aproximação, redução para 2509. Goma 098, desça para 3.000 pés. Permanece o ajuste no 093. Azul 6908, redução para 2309, tráfego que o precede, 11 horas, 11 milhas, mantém 270 de grau de speed, Boeing 737-800. Ciente, descendo para 4000 pés, Azul 6908. Oi, Salvador, boa noite. Sou 1170, cliente da Bravo para Campina Grande. Confirmando a matrícula, é o gol 1170? Afirmo. Gol 1170, confirmada, é o BT0250, ainda não possuo no sistema, aguarde, ok? Zero, então, na escuta, obrigado. Gol 1098, autorizado 2000 pés, autorizado para o procedimento em LS X-Ray, reposto habilitado. Como é que está? Sabe de Dona LS, 3152. Final do procedimento em LS X-Ray, chame torre 1-8-95. Obrigado, até daqui a pouco. Até, bom pouso. 3152. Vai 352, altímetro no 013, está bastante travado. Afirmativo. Vento no 40 graus com 08 nós, tempo pouso autorizado, pista no 0, tanto 3152. Entre pouso 3152. Azul 6908, desça para 2000, peço permanência ao ajuste no 013, autorizado final do procedimento ILS X-Way, repasse estabilizado. Desce para 2000, atualizado final do ILS X-Way, Azul 6908. Voo no 098, estabilizado. Oceano 6258, boa noite, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 003. Autorizado ETAP, Oceano 6258, ajuste em Salvador no 013. Salvador 24, à direita, Salvador 21, decimal 9, boa noite. 21, decimal 9, tá, complete final do procedimento, chame torre 118 decimal 95. Boa noite. Boa noite, bom povo. Torre Salvador, boa noite, o gol 9098, final embaixo e travado. 3152, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa e Juliette para o portão 03, 3152. 1170, na escuta para a cópia. Afirmativo, na escuta. Gol no 170, Campina Grande, aprovado nível 370, via Pêndulo 10 até Neuma, pós direto. Decolada pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar, curva esquerda. Transponder 5060, controle Salvador 19, decimal 35. Uno 170, só confirmando, copiou o Pêndulo 10. O Pêndulo 10. Gol no 170, cotejamento correto, informação em curso, Bravo, ajuste no 013, chame pronto. Boa noite, Mike, Estrela. Estabilizou o Azul 6908. Azul 6908, correto final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118 decimal 95. 895, Azul 6908, boa noite. Boa noite, bom povo. Obrigado. Sou Salvador, boa noite, Azul 6908. Solo 27, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Minha 908, boa noite, continua a aproximação, agora na pista livre, altímetro padrão no 013. Aguardando com o 012, minha 908. 098, sou solo 27, 219, Olivran. Olivran 19, dono 098, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Golo 098, Libru. Boa noite, Golo 098, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Via Alfa, reportaria para ingresso na Juliette, Golo 098. Do 6908, vento no 30 graus com 08 nós, livre pouso, pista no 0. Livre pouso, 90, azul 6908. Brasil à esquerda, pro 050, breve da formação, já vai retornar a rota. Passagem 6258, seguinte, após desvio, vou direto Duna, descendo para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte autorizado. Após o desvio, vou direto Duna, descendo para 2000 pés, reporte será estabilizado, passagem 6258. Livro da Fox. Solos 31, chamou 219, solo agora. Através do portão 08, viatura, follow-me até o portão 10. Sente, graças a Juliette, aguarda no através 08, follow-me para o 10, gol 1098. Olá, muito boa noite. Now, zero to follow, stand 1-1, with information Bravo, to Lisboa, com evasão do request. Portugal 024, stand by, it's clear. Standing by, it's clear, Portugal 024. Azul 6908, táxi via Alfa, Juliette, pátio 3. Alfa, Juliette, pátio 3. Afirmo, pátio 3, aguardando a confirmação da posição azul 6908. É Portugal 08, fall ground. Ground 024, go ahead. Okay, just confirm, are you able to fly RVSM airspace? Informa, Portugal 024. Roger. Azul 6908, posição 06, ok? 06, Papa Tango Uniforme, clareza 5. Obrigado.